Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Olá a todos e todas, é o arranque da Orelha Extra de hoje com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar. Arranque-se com Alan Bishop e a sua nova banda, pelo menos enquanto tributo aos indonésios. Coes Bersaldaura, chamam-se Coes Barat, o álbum tem o mesmo nome e saiu através da Sub Pop, e ouvimos o tema inicial do mesmo disco, Kele Lewar. Fiquem por aí. Thank you. inside my head. I dig you up when I get upset. Our garden that bloomed has wilted to death. How do you live with the things you have said? Cotillon também da cassete em nome próprio, através da Burger Records. Ouvimos dois temas para também dar o início à orelha extra de hoje. Primeira hora, Left Bank, e depois Should Have Known Better. E para continuar, ao fim de 10 discos, enquanto James Blackshaw, e onde de certa forma emulava também os guitarristas norte-americanos chamados ou conhecidos como American Primitives, James Blackshaw resolve agora colocar a sua voz neste novo Summoning Suns. Vamos ficar com Failure's Flame. Occupy the gold. were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Ai! Oh, my God! Graphite to paper, a saga bone, hand drawn artisan dreamer. Graphite to paper, a saga bone, and hand drawn artisan dreamer. Miyazaki frontier, a crystal clear picture of the aluminum seeker. Is you from here? Is there a bone? Catching cold creeper who whispers stone cold, and as the mind follows deeper, a relic, our teacher, a talisman in the hand, never get to seek a bird. Thank you.

estreia para os Bongo Anastar. Chama-se From Kinshasa. E por aqui ficamos com Chegué. Para a extra, canal auditivo suplementar, esta é ainda a primeira hora e de seguida vamos para o nosso disco de primavera-verão, os Busy Box, chama-se Tomorrow, para hoje soa Riding Down a Hill. In a dream, or just remembering a day. I sat like a statue of what I was supposed to be. But there was a revolution inside, explosions of summer visions playing over. Of dreams going back in the day to find myself spread out on a web by the layers of dreams going back in the day to find myself spread out on a web by the This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na orelha extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. For a while. down when you want it. Sinking feeling, I'll never rise above it. Lost Lander de Mad G.I. no seu segundo álbum de título Medallion. Ouvimos desta vez Trailer Tracks. E a banda dos anos 60 de New Jersey, The Doughboys, existiram precisamente durante essa década do século XX. Depois acabaram a carreira e voltaram 40 anos depois com o seu primeiro álbum em 2007. O que rodamos por aqui a seguir é o mais recente deste ano, 2015, chama-se Hot Beat Stew. E vamos ficar com dois temas, Be My Baby e Heartache, The Doughboys. Your lamb, be my baby. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Learndon, do seu mais recente trabalho Platform, desta vez foi DAO. E são já os sons do final desta primeira hora de Orelha Extra, a pertencerem à dupla Reagents. Gravações ao vivo em Nova York. O álbum chama-se The Periodic Table. Para hoje ficamos com CO. Thank you.

O início da segunda e última hora de Orelha Extra com um novo trabalho para Rachel Grimes, ela que fez parte durante a década de 90 dos inesquecíveis Rachels, e de certa forma este novo trabalho de título The Clearing faz lembrar também um pouco a música desses mesmos Rachels. Ficamos com três temas: The Air, The Clearing e The Air of Place. Continuamos já com DJ Sotofed tem soado em emissões anteriores este Dripping for a Trip, Trip a Dub Mix, para hoje Nimbus Mix. Thank you. Vermont representatives. Can't you see how it done? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Chama-se Mount the Air, o mais recente para Diane Tanks, foi The Poor Stranger, e continuamos com os Beach Baby e o seu single Lady Bird. Oh, Esta é a Orelha Extra, canal auditivo suplementar na RUC, Rua e Castrense, em Portugal, no Brasil, Rádio UFSCar e na online Radio 23, podcast em orelhaextra.com. Para trás, Beach Baby, Lady Bird, e voltamos ao álbum Lux, da banda de LA Prettiest Eyes. Vamos escutar El Huele Bicho, com a ajuda de AJ Davila e Kani Medina. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. Thank you. inside of you. Something that's worth reaching into. Makes me tremble. Novo disco para Circuit des Yeux na Thrill Jockey com o título In Plain Speech. Estreámos por aqui o mesmo com este Do The Dishes. Voltamos ao trio italiano Niton, o mais recente, Tiresias. Upload, incluído em Tiresias, o mais recente para os Nathan. Thank you. Eu muito aqui de casa, Baseku Koyate, com a sua Ngoni Ba, o mais recente Ba Power, para hoje Bongoli Makununban, e vamos ficar já com as despedidas da Orelha Extra de hoje. Para o fim, Carlos Forster, do regresso, depois que deixou os Four Stars, ou que os Four Stars terminaram há bastantes anos atrás. O álbum novo, através da espanhola Aquarela, chama-se Disasters. Vamos ficar com Alice e ainda Sufjan Stevens, de Carrie Ann Lowell, Death with Dignity. Tchau. Thank you. down my feelings, a pillow for my enemies. I should have wrote a letter and grieve what I happened to grieve. My black shroud, I never trust my feelings, I waited for the remedy. I was three, maybe four. She left us at that video store. Mm-hmm. Oh, be my rest, be my fantasy. Mm-hmm. Oh, be my rest, be my fantasy.